Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Nowell para cegos. O Vampiro Rei, Volume 1, André Vianco. Leitura de orelha. Seu coração acelerou, sentiu náuseas. Tinha alguma coisa tão errada com o pescoço de Vânia que a sua dor, típica de um torcicolo, deveria ser refresco. Ela estava tão viva e sorridente um segundo atrás, antes do impacto. Olhou para o banco de trás. O estômago embrulhou. A cabeça do Eric. Tadeu não suportou mais e, arrastando-se para fora o mais rápido que pôde, vomitou sobre o asfalto coberto por estilhaços de vidro. Estavam mortos. Só podia ser isso. Por causa de uma olhada para os peitos da Vânia, estavam mortos. Cuspiu um caquinho de vidro que tinha estralado desconfortável entre seus dentes. Tapou os olhos com as mãos, chorando copiosamente. O choro sentido, entrecortado por soluços e repuxões na musculatura ferida do pescoço. Seus olhos, acostumados com a escuridão, encontraram um par de botas no meio da rodovia. Arrepiou-se dos pés à cabeça. O rádio. Tinha de usar o rádio. Só agora se lembrava de pedir socorro. No entanto, estava congelado por aquela figura parada à sua frente. A mulher estava a 2 metros. Seus olhos subiram pelas pernas bem contornadas da criatura, terminando num rosto pálido demais para ser agradável. O sangue gelou nas veias quando percebeu que a figura tinha um olho só. O outro globo era tapado por um tapa-olho de couro. Uma vampira. Tadeu abriu a boca com os lábios trêmulos. Por que choras? Perguntou a voz feminina com docilidade. Lágrimas voltaram a escorrer dos olhos do rapaz. Apontou para dentro do jipe com o polegar. Eu os matei. Eu perdi o controle do carro. Foi tudo culpa minha. Não foi, não. Você não teve culpa de nada, retrucou Raquel, dando um passo à frente e acocorando-se para nivelar seu rosto ao do rapaz. Tadeu inspirou forte. Aquele cheiro estranho era sangue, sangue misturado com álcool. A culpa dessa merda toda é dele, disse a criatura da noite, balançando a cabeça para o lado. Tadeu mexeu o pescoço com dificuldade, não saindo da posição. Viu um segundo vampiro, andando pelo asfalto, aproximando-se vagarosamente do jipe capotado. De perder o fôlego, depois do sucesso dos fenomenais Os Sete, Sétimo e Bento, muitos não acreditavam que André Vianco surpreenderia novamente no assunto vampiros. No entanto, o autor mostra-se com energia e imaginação redobrada em sua nova obra, O Vampiro Rei. O escritor paulista rege com harmonia ímpar toda a aventura, suspense e horror direcionados à trama, cativando os leitores quase que por encanto. Cada vez mais, leitores descobrem os personagens, os enredos e os mundos góticos criados por esse jovem talento da literatura brasileira. André Vianco, em O Vampiro Rei, renova sua promessa de divertir e prender os leitores da primeira até a última página. Leitura de contracapa. Lúcio, o escravo de Cantarso, carrega seu mestre vampiro encerrado numa caixa de madeira. Sua missão é levá-lo até Teresa, uma bruxa que vive ao norte do Brasil, que fará com que Cantarso desperte e se torne o rei dos vampiros. Com poucas pistas sobre o real paradeiro de tal bruxa, o lacaio do vampiro começa uma jornada que trará resultados nefastos caso alcance seu objetivo. Do lado dos humanos, Bento Lucas faz crescer em seus semelhantes a chama da esperança, empurrando-os pelos trilhos da reconquista do país, até então assolado pelos inimigos noturnos. Os destinos de Lucas e de Cantarso estão a ponto de se cruzar, e nas páginas de O Vampiro Rei, o leitor encontrará com um mundo fantástico e assistirá de camarote todo o desenrolar dessa saga inigualável, imaginada e conduzida por André Vianco, o talentoso contador de histórias que vem se destacando no campo da literatura fantástica brasileira. O Vampiro Rei, Volume 1, André Vianco. Este livro é dedicado às minhas irmãs, Lígia e Marina. Agradeço do fundo do coração a toda a equipe da Casa Editorial Novo Século Editora, pessoas de carne e osso que ajudam no dia a dia a transformar minha obra em coisa tangível e imortal. Pessoas que com seu trabalho me apoiam ao semear sonhos e esparramar perspectivas. Um obrigado e um abraço muito especial para Luiz Vasconcelos, o diretor e comandante dessa maravilhosa tripulação. Agradeço também a meus queridos leitores e leitoras que continuam firmes e fortes, lendo meus escritos e me incentivando, pedindo cada vez por mais e mais aventuras. Enquanto vocês sonham e se enredam no doce e fino fio da ansiedade, eu escrevo para alimentá-los. Teço, com imaginação e agonia, cada retalho deste novo desassossego que se chamará livro. Coisa na qual, se feita com todo o meu coração e com uma pitada de sorte, juntar-se-ão as linhas certas para encher nossas cabeças com fantasias, viagens e todo espectro de sentimentos. Que o Deus das letras me permita criar mundos. Mundos que você, querido leitor, há de desbravar, avançar e conhecer. E no território das ideias, das palavras e dos sonhos há de fazer morada. Boa leitura, boa diversão. André Vianco.